As galinhas foram dar uma voltinha e esqueceram de voltar. O Júlio então chamou: venham voando! E elas vieram. Com aquele voo de galinha curtinho pertinho do chão. Com aquele voo de galinha curtinho pertinho do chão. Subiram na pedra, có, có, có. Subiram no lombo, có, có, có. E lá fomos nós, descendo morro abaixo 120 por hora. A gente meio jovem guarda, o Alípio meio Ringo Starr. A gente meio jovem guarda, o Alípio meio Ringo Starr. Dá um impulso, muda o ritmo, senhoras e senhores, ele vai cantar. Tem três coisas que eu adoro: uma espiga de milho amarelinha, cantar no cocó, coral e galopar. Tem três coisas que eu adoro: uma espiga de milho amarelinha, cantar no cocó, coral e galopar. E galopar. Suas asas, solte suas feras, caia na gandaia, entre nessa festa e leve com você o seu sonho mais louco, e leve o sol a galopar. Puxa, tombo que tombo, bem que o Galileu falou.